Lodge, Pistulo 0, vento 120 graus, 12 Lodge. Sandra Lodge, Sandra 566. Gol 394, chame Recife 13325. Confirmado para o 394, Recife 13325. Afirmo. Romeu, até o Oscar, toque arremete ao 17, curva esquerda, mantém a perna contra o vento, aguardando instruções para o cruzamento. Contra o vento, dono do zero, manterá o Romeu até o Oscar. Salvador Tango, Mike Gol. É 3566, decola 17, controle 19, decimal 35. 935, Romeu. Romeu, até o autorizado cruzamento do campo, reporte livrando o eixo da pistola 0. Reporte lá livrando o eixo, então no 0, autorizado cruzamento, Romeu, até o Oscar. Ficou. 566, boa tarde. 3566, boa tarde, suba nível 90. 90 na PUCA, 3566. Autorão de Salvador, está 3661 no câmbio. Prossiga. Com a possibilidade, vamos, Ilhéus, a presente. Autorizado. Ok, vou, Ilhéus, a presente, 3661. Ali, Salvador, boa tarde, eu sou 4196. 4196, 2000 pés, chegada a Mari, ajuste no 012. 2000 pés, na Mari, azul para a Mari. 144 agora. Condições, um minutinho só. Pronto, e reporte na final para novo toque remetido. Romeu até o Oscar. Autorizando o base, reportará na final para novo toque no 7, Romeu até o Oscar. Muito obrigado, senhor. Chegou Romeu Oscar, 1500 pés, direto rotatória, se desejar, ajuste no 012. Romeu, autorizada a decolagem, pisto no 0, vento 120 graus, 129. Deve decolagem, gol 1806. Autorizado, toque emitido a pistola 7, vento no 20 graus, 12 graus. Ele toque no 7, Romeu, tô ótimo. Hotel Oscar, toque arremete aos 21, está autorizado curva esquerda, reporte, perna do vento para girar a base para toque arremetida. Autorizado curva esquerda, reporte na perna do vento para girar a base, o Romeu Hotel Oscar. A onda 7. Chame Recife agora e coordene frequência 12545. 2545, gente, obrigado e boa tarde. Gênero Beatriz, 15, tá chegando de Gabriel. Pronto, cópia, Beatriz, 15. Guarulhos 360, autorizado pelo ISC 50, pistão a zero, direita da EL, Leda, apoio Leda, direto de DEV. Controle 119, decimal 35, transponder 5054. Para Guarulhos, Aperisco 50, decola da 10, com curva direita, da EL, Leda, Leda Bidev, 19935, controle 5054, transponder 6315. Confirmando o transponder 5054, chama pronto, 6315. 5054 no transponder, confirmo, 6315. Gol 924. Romeu Hotel Oscar, autorizado, toque arremetido, pista no 7, vento 120 graus, 129. Livre toque no 7, Romeu Hotel Oscar. Gol 1924. Gol 1806 a torre. Gol 1806 a torre. Mas quanto 1906? Tenho o código 5573. Acionado 1806. Sente, contato o hotel cruzando 20. Sente. Pinto 5489, voo Conquista, chame Recife 13325. Conquista 3325 5489. Voo 806, chame Recife 12545. 2545 no 806. Reporte para girar básico. Autorizado, Romeu Hotel Oscar, curva esquerda, perna do vento e reportar base para toque arremete da 197. Fuzio. Romeu Hotel Oscar já tem autorizado o toque arremetido pista no 7, vento 120 graus, 129, Romeu Hotel Oscar. É, já autorizado base para final, Romeu Hotel Oscar. Poxa, está autorizado base e toque arremetido já, ok? O vento é de 120 com 14. Quilo Romeu Oscar, mantém a prova da rotatória e chame a torre 18-6. Mantém a prova da rotatória 18-6 para a torre da rotatória. Quilo Romeu Oscar. Positivo, direto para final, já tem autorizado seu toque emitido, ok? Venta de 120 com 12. Direto da 7 km. Só conclusão, Romeu Hotel Oscar está girando base agora, se não for o Romeu Hotel Oscar que transmitiu. Não, não tá confusão não, a nossa mensagem aqui ela tá baixa. E a instrução pro Romeu Hotel Oscar foi clara, é tá autorizado base, toque arremetido. Agora se é um outro tráfego também, vai ser dada a instrução, confirma. Paciente, é que a gente recebeu que o tráfego tava autorizado agora pra 17 o toque arremete. O Romeu Hotel Oscar ouviu essa transmissão. Não, a transmissão foi justamente pro Romeu Hotel Oscar. E isso não é motivo de dizer que é bagunça não, tá ok? É transmissão mesmo que tá ruim do rádio. Não, só não disse que era bagunça, apenas disse que houve uma confusão, porque a gente recebeu alguém falando como se fosse a gente. Muito grato. Livre toque no 7, Romeu Hotel Oscar. Positivo. Torre, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, complete a aproximação para pista no 7, reporte ao final de 2 milhas. Número 2 para pouso, tráfego precede em toque emitido está aproximadamente a 1 milha para a cabeceira. Vento, 120 graus, 129, ajuste 1012. Quilo Romeu Oscar. Salve Salvador, é o trip 5401. Paciente daqui, deck para Porto Seguro. Sim, 401 na guarda copo, ajuste no 092. No 092, grato. Quilo Romeu Oscar, pista 17 Libra, autorizado pouso. Vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, Quilo Romeu Oscar. Romeu Hotel Oscar. Toque arremete aos 3-1, curva à esquerda, ingresse perna contra o vento da 10 e aguarde instruções para cruzar o eixo da 10. Contra o vento da 10, aguarde instruções do Romeu Hotel Oscar. No meio, chame a torre 198, decimal B. 7,5 da tarde. Salve Salvador, eu chamei a 63 do fim. Sim. Para pushback acionamento na posição 03. Obrigado, livre push, chama na tarde. Pulsa 1-0, como temos um tráfego agora na curta, sinal para 1-7. Vento 1-2-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-1-2. 7, repórter no esperto. Romeu, Hotel Oscar, faça espera no setor sul, aguardando para o cruzamento para o setor norte, com curvas à direita, aguardando instruções. Certo, curva à direita aqui no litoral, setor sul, Romeu, Hotel Oscar, meu posto. Azul 4116, eixo da pista 10, se encontra livre, tem autorizado pouso, vento 120 graus, 12 nós. 7, livre pouso, baixado para lado 412, 16. Quilo Romeu Oscar, solo aos 33, ao livrar direita, bate o 521, pode prosseguir o seu táxi, a estação em frequência, conforme. Boa tarde, Santa Fórmula de Bravo Alfa. Bravo Alfa, Oeste Polares, confirme. Aqui. Autorização para entender a 2, seu certo. Autorizado, 1000 pés, 17, Oeste Polares, 17 direito, corredor Axé, 1935, 0131, vem o Bravo Alfa. Bravo Alfa, Oeste Polares, 1000 pés, Direito, 0131 no transponder confirmando, chama a torre 186 agora, o Linho Aragó. 0131 para a torre Matavó. Salvador, 401, pronto para puxa e encanamento. Autorizado por seguro nível 300, pista 1-0, curva direita, saída da EL. Na saída da EL vai manter a radial 198 por 80 milhas, apoio direto, por seguro, controle 119-35 e o transponder é o 5066. Cola da 10 com curva direita, saída da EL, 198 por 8. Milhas, poderia repetir? 80 milhas, após direto, porto seguro. 80 milhas após porto seguro, 5066 é o transponder, após 119.35. Azul 4116, no solo aos 35, ao livrar direito, 121 no decimal 9. 4116. Puxa aí, acionar, chama pra cá. Autorizado, puxa acionamento, 5401. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Michael Covito, por parte do quarto. Michael Covito, prossegue. Quatro para acionamento. Manati, mil pés autorizado, 1935, 0125, direita da 17, corredor Axés, Vitor. Para gira base, Romeu até Oscar. Botará para gira base, Romeu até Oscar. 0125 pelo B do Vitor? 02. 02. 186, Vitor. Trata. Solo azul 4116 já tá na aula. 4116, reporte antes do seu Juliette. Antes do Juliette, 4116. Taxa chinesa 315, são 1106 a bordo, 4 horas de autonomia, vem o nome da Leão. 6315, direito, ponto de espera 18612, Goiás. Uma ponte bela 36, obrigado, uma boa tarde, né? Na 36. 141 no solo. 141 prossiga. E modifica a saída para dar o Leda após Leda direto B10 na Ultra Whisky 50, ok? Dael, Leta e após? Bidev. A 63, eu não sei. Romeu até o Oscar, torre. Consiga, torre. Confirma, tá na final? Final, Romeu do Oscar. Tá ok, só confirmando, fui instruído a reportar para girar base, ok? Reportar para girar base, ok? Prossiga para a toca arremetida, venha tudo 2-0 graus no 4 nós. Foi um erro nosso, senhor amigo, desculpe se necessário arremete da presente, Romeu até o Oscar. Pode prosseguir para toque arremetida. Prossegue para toque, Romeu até o Oscar. Solo Salvador, o 4-1, 1-6, está próximo de vida. O táxi trip 540161 a bordo, 2 horas e 48, autonomia, alternando Vitória. 4196, Juliette, portão 08. Juliette 08, 4196. Trip apenas confirmando pra ver. 612-1. Após o azul, até a espera tá livre, 1012, 286, quando o táxi 401, boa viagem. Após o azul, top, até a ponte espera pronto, 1012 graus, já volta aí. A perna contra o vento da pista 1-0, aguardando para o cruzamento do eixo. O Romeu até o Oscar, só me siga lá presente, se possível, voar o corredor Axé e retornar no Interlagos. Aquele gente, o Romeu até o Oscar, curva à direita, litoral sul, aguardando transferência para o controle. Gente, curva à direita, aguardando transferência para o controle, Romeu até o Xanero 6315, decola aos 4-0, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, uma boa tarde, Xanero 6315. Boa tarde, um bom voo. Romeu, Hotel Oscar, contato agora, controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, grátis. 3-5, contato radar, se ele mantém o nível 360, saída da 1. Tem um 360 no pressão do Dael, chega a meta 35. 35 e o transponder é o 5074 para o gol, 9781. 401. Controlador, o Romeu até Oscar decolou, você escuta? Da 10 com a direita, Dael Leto. Depois de 10, 1935 é o controle, 5074. Transponder pro gol 781. 574, daí o Leda B10 e chama pronto, portão 4. Chamarei pronto, gol no 781. Pelado e retorna para o aeródromo. Para 2000 pés, o Romeu até lá. Boa tarde, Golo 648, informação Quebec. Uma Bravo Alfa, autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista, atenta ao Mike Eco Vitor, taxiando para o ponto de espera da 17. Bravo Alfa. 5401, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, 5401. que é com vento autorizado, ingresso, decolagem, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-4 máximo. Autorizado ingressar e decolado 1-7, mais sub manter o nível 300, perfil da saída da EL. 300 na saída da EL. 5-4-0. Alonso 44, controle 119, decimal 35. Tem, como é que acontece? Mike é Covito, prossiga. Você colou, está curvando à direita, é uma nativa, se possível eu pego, direto. Autorizado, reporte de venda CTR. Passará, Mike é Covito. Lima Bravo Alfa decola aos 45, controle 119, decimal 35. Controle 1935, Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, visual com Mike Acolhido. Via Matilde. Confirme destino. Paroeste Polares, radial 200. Meu teste. Deu 10. Gente, autorizado direto, reporte de Vana CT. Chamará livrado, Bravo Alfa.